360, solo 46, liga direita, 121, decimal 9, só. Direita, 29, 3, 600, bom. Em Fortaleza, 4 horas e 15, 124 agora. O Salvador, boa noite, Otan 3600, tá livrando, táxi aí, Aco. 3600, boa noite, táxi Alfa, chamante da Juliette. Alfa autorizado, reportando Juliette, Otan 3600. 1170, ciente, copiei as informações, táxi autorizado Alfa. Índia, ponto de espera, corrigindo, pátio principal Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste de altímetro 1015, gol 1170. Ok, via pátio Índia 1895 no ponto de espera, com 1015, 1170. Fala, boa noite, 1098 no 5, no 4, que chega que é seu nome? 1098, ciente, aguarde. Guarda 98. Salvador, Safaria 2288, pronto para o táxi, 48 de abril, 5 horas e 4 minutos, se alterna, Salvador. Táxi autorizado via Fátio e Índia, ponto de espera, chame 2895, ajuste de altímetro 1015, passarei do 2228. Fátio e Índia, ponto de espera, 2895, ponto 2228. Alfa, antes da Juliette, da 3600. 3600, mantém a posição. Ok. O 868, chama em Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 128, 512, 45, bom, 868, boa noite. Por gentileza, se eu puder liberar totalmente a Juliette, para facilitar a entrada da aeronave no portão, nos portões? Já está liberando, doutor. Gente, obrigada. Salve, Salvador, boa noite. Azul 27 no 3, livrando a Delta. 27 no 3, boa noite. Alfa, Kilo, parte 3, parte 3, atente aos sinalizadores. Alfa, Kilo, parte 3, Azul 27 no 3. Tem a previsão para o push do 098? No 098, aqui a gente está com três aeronaves no ponto de espera. Como a gente está com a limitação de pátio, então a gente vai ter que esperar pelo menos a decolagem da primeira aeronave. Acredito que vai ser em torno de mais 4 minutos. Óbvio. Então 3600, condições de ingressar na Juliette? Afirmo. Juliette remota no 3? Juliette remota no 3, está 3600. Brazil is for your clear to line up and maintain. Prepare to take off immediately after the runway is clear. Copy, clear to line up and maintain and ready for immediate departure after back in runway. Brazil is full. Correio, 2 Salvador, boa noite. É o Gol 1972. 972, continua a aproximação, vai atualização de pouso. Continua a aproximação, 972. Europa 08, for clear, for take off the wind is 100 degrees, 8 knots. Clear for take off, Europa 08. Passareza não me escuta, 2228? Gol no 098, puxa a chama, chama para o táxi. Ali, chama para o táxi, 98. Autorizado, pouso 100 graus, 89. Meio força, gol 972. Europa 08, fly, Buena Tarde 2, contact now, Salvador, control 120, decimal 8. 208, Europa 08. Contact contact, contact off, climb to flight level 370, perform book departure, depart transition. 370, book departure, depart transition, Europa 04. O 1970 autorizado, né, Matheus? Ali mantém o 1970. Salvador, muito boa noite, Oceano 6258, está passando 205, descida 1520, informação alta. 6258, identifique, desça para 4000 pés, ajuste de altímetro no 015, está presente, voe direto, Serra Vitor 366. Ok, Oceano 6258, vai descer para 4000 pés, ajustado 1015, vai voar o 366, somente para ajudar o falando aí da tarde. Salvador, passagem 228, ponto certo. Sim, mandei posição, passarinho. Mandei, passarinho. 972, livre táxi, Alfa e Kilo, posição é a 02 do Pátio 3. Muito bem, Alfa Kilo do... 02 do Pátio 3, voo no 970. Táxi do Gol 1098, estamos com 130 a bordo, 2 horas e 30 até na Recife. 1098, táxi à direita, ponto espera da 101895, a torre. Direita, ponto espera 1895, 98, boa noite. Boa noite, Oceano 6074. Identifique, desça para 050, pois Serra Vitor 366. Desça 050, voa Serra Vitor 366. Tá autorizado, né, Monteiro? O Gol no 170 decola 5-6, controle de 120, destino 8. 208, já volto. Controle Salvador, boa noite. 1170 passando 1500 na Puca. Boa noite, Gol no 170. Contato radar na decolagem, ficou 370. É da Puca, transmissão Zipa. Ok, sai da Puca, transmissão Zipa, subindo para 370. Passarinho do decola, autorizado decolar, entrou no 00 graus isso não. Primeiro decolagem, 2208. No desça para 2510, está autorizado o procedimento RNAV que estão no zero. Posso estabilizar. Passará 2500 para 250. Oi, boa noite, vou no 098, ponto de cara pronto. Vou no 098, autorizado, alinha mantendo 0. Alinha mantendo 098. Salve, eu vou no 973. É, qual que é uma posição? Não temos ninguém balizando aqui no parque 3. Essa posição acabou de ser modificada. Gol no 972, agora é a 5 Romeu do Pátio 3, pouco mais à frente. 5 Romeu, então tá bom, obrigado. Série 228, decola 00, 0200, controle 120, decima 8. Oi, obrigado, passarinho. Azul 4062, identifique, voe direto, servidor 366, desça para o nível 0620. Controle passaria 2228. Passaria do 2228, contato radar na decolagem, suba ao nível 180, cumprindo o perfil da saída Argo. Então é leve. 2228, está liberado a restrição, senhor? Eu tenho duas restrições a cumprir. Qual é que a senhora não tem condição de cumprir? A superior? Afirmativa, a superior. Está livre da restrição, passaria 2222. Livre da restrição, 2228, subindo para 1-80. Uno 78, identifique, voe direto, Serra Vito 366, desça para o nível 070. 366, 070. Passarelo 2228, em condições de cruzar, cumprir a restrição superior passando no nível 080? Vai tentar aqui, senhor, um passarelo 2228. E solicita como final o 160. Sim, nível 160 como final. E passar a 15 milhas de Salvador, o nível 080. Matheus, vai tentar aqui o passarelo 2228. Oxané 6074, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. Azul 4062, desça para 4 mil pés, ajuste 1 no 0, 1 no 4. Oxané 3178, desça para nível 050. Europa 084, contact the receive center frequency 126 decimal 85, enable 125 decimal 45. 2685, enable 125, Europa 084, good day. Ok. Passarelo 2228, voe direto à posição Elefa. Direto Elefa, 2228. Gol 1170, chame Recife 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. 098, decola 04, controle 120, decimal 8. 081, 09. Salvador, bom, 098. Bono 098, contato radar na decolagem, subou nível 370, sai da Puca, transição Zipar. Puca, Zipar para o 370, 09. Salvador, passaria 2228, cruzando 080. Gente, 2228, está autorizado direto ao Elefa. Direto Elefa, graças, 2228. Na final da 10, estabilizado visual, 6258. 6258, chame torre 1 no 8, decimal 9. Obrigado, boa. Circuito Xanar, final da 10, pista vista. O Xanar 250 autorizado pouso, vento 100 graus, 8 mais, pista no 0. Teve pouso, né, Pedro 2228, autorizado direto com pista. Direto com pista, 2228, grato. Boa noite, Gol 1228, identifique, desça para o nível 050, chegada Mari. Identificou para 050, na chegada Mari, Gol 228. Azul 4062, desça para 2510. Autorizado o procedimento da aeronave, reposto estabilizado na final do mês. Voe direto Serra Victor 366. Aprovisado Serra Victor 366, Gol 1228. Na final RNAV 6074. 6074, Semitor, Rio, no 8, decimal 95. 3178, desça para 3000 pés. Ajuste altímetro 1014. Aguarde. 258, autorizado táxi via Alfa e Kilo. A posição é a 04 do pátio 3. Alfa Kilo 04 pátio 3, ligado. 258. Olha. Tornando? Prossiga, 6258. Aquilo seria a primeira nossa esquerda do pátio de carga, né? Afirmo, é a primeira taxiway à esquerda, seu ingresso naquilo. Sua posição acabou de ser modificada, é a 02 Lima agora, do pátio 3. Pátio 2 Lima, que indicação na carta que a gente tem é de que é a taxiway Delta. Então, é um conflito aqui, só para quem quiser de curiosidade, se algum colega questionar. Não aparece táxi aquilo pra nós. Eficiente. Reduza para aproximação, segue Airbus 318 da Avianca, à sua frente, com 120 noroeste ground speed. A 5 milhas. Está reduzindo e está na afinada Renata, azul 4062. Camisone 1 no 8 decimal, 95, azul 4062. Todos 895, obrigado, boa noite. Boa noite, 3178, desça para 2510, autorizado sinal RNAVE, reporte estabilizado. Boa tarde, estabilizado, 3172. Azul 4062, na RNAVE 10, que está ali. Ciente, o 4062 continua a aproximação, 4 direção de pouso, pistão 0. 4062. Bono 228, desça para 2510. Autorizado RNAVE, reporte estabilizado nacional. Para 2500, reporte estabilizado nacional da RNAVE, Bono 074, solos 15, direito 219, solo. 8, chame torre 1 no 8, decimal 95. 2, 4, 5, obrigado. Salvador, tá 3178, boa noite. 3178, continua a aproximação, aguarda a transição de pouso. Guarda. E Kilo, a posição é a 01, Romeu, do Pátio 3. Alfa em 1, 26 decimal 0, Alter 128 decimal 8. 260, 1288, a 062, solos 18, direito 21, decimal 9, solos. Olha, já são 2 móveis, 4 0 6. 178, vento 100 graus, 10 nós, autorizado o pouso, bicho do vento. Posso autorizar na 10, 377. Salve, Salvador, Azul 4062, chegou na foto. Azul 4062, táxi via Alfa e Juliette. O portão é o 01. Alfa Juliette para o portão 01, Azul 4062. Oito solos, 19 direito, 21 desse 19 solos. Salvador, 3178, Ciente, táxi de Alfa, Juliette, portão 07. Boa noite, 3398, identifique. Voi direto, termino 366, desça para 4000 pés, ajuste 1014. 3314, voando o caminho para 366, descendo para 4000. Controle o Gol 228, está na final do RNAV, estabilizado. É 2 em 1 no 8, decimal 95, ou 1222. 2295, obrigado, boa noite. 2 Salvador, Salvador, boa noite, Golo 228. Golo 228, autorizado pouso, destino 0, vento 100 graus, 8 graus. Autorizado pouso, não no 0, Golo 228. Golo 28, sola 27, direito 21, decimal 9, som. Direito 29, 28, boa noite. Boa noite, Golo 228, livrou. 228, táxi via Alfa e Juliette, portão 62. Alfa e Juliette, portão 62, Golo 228. Chile 6212, boa noite, identifique. Desça para 4 mil pés, vou direto Serra Vitor 366. Serra 3398, desça para 2500 pés. Está autorizado a RNAV e reposto estabilizado. 366, o TAC 3398. 398 M2, 1 no 8, decimal 95. 295, 398. duas milhas do 322. Está autorizado o pouso, pista 10, o vento 100 graus, 10. Seria pouso, pista 10, 3392. O vento é 100 graus, 109. Tem pista seca? Ah, sim, pista seca. Da 3398, solo aos 41, direito a 21, decimal, Flávio Sônia. 219? Aqui, 219. 219, direito. Salvador, boa, 3398. 3398, táxi via Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette para o 2. Puro 2, deixa para 2500, 10 autorizado final RNAV e ajuste no 04, boa estabilidade. Ok, 2514, é contrário estabilizado da RNAV. situação? É o Golf 7491, autorização para enviar a Alfa Eco Sul. 7941 da Gol, aguarde um instante, cópia.